Ouça agora no canal 2 Conta-me Histórias. A seguir, não perca mais uma edição de Rir com Todos. A partir deste momento, conversa semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá amigos, meus cumprimentos, aqui lhes fala J. Salvador para mais uma edição do nosso programa Conversa Semanal, que tem o apoio institucional, promocional e de divulgação das rádios WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB. Este programa é, como vocês já sabem, produzido, editado, gravado e apresentado por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. E é sempre um prazer renovado estar com vocês nos finais de semana pelas nossas rádios citadas acima, cujos diretores agradeço imensamente pelo apoio e pela confiança. O comentário que quero fazer com vocês não tem nada a ver com aquilo que eu leio normalmente. Prende-se exclusivamente a fatos ocorridos na adolescência ou na infância, aqueles fatos que trazem saudade. Cada um de vocês deve ter a música predileta, o momento predileto, a recordação predileta. Pois, como acontece com todo mundo, é claro que isso também aconteceu comigo na época de internato. E havia uma pessoa muito especial, da qual lembro com muito carinho até hoje, e que se chamava Elza Mosley. A Elza Mosley era originalmente de Erechim, aqui na zona da produção do Rio Grande do Sul. Foi estudar no nosso colégio interno com uma idade já um pouco mais avançada para os padrões, inclusive padrões etários dos estudantes do nosso colégio. E ao longo do tempo de estudante aprendi muito com a Elza e até fiquei um pouco revoltado com a morte dela, porque um câncer no seio esquerdo a levou, infelizmente. São dessas desgraças que a gente não consegue evitar. E por mais que a tecnologia avance, ainda há homens e mulheres que a gente conhece ou não que morrem de câncer. Então, em homenagem à minha amiga Elza, que se foi, vou rodar com Gigliola Cinquetti, Alle Porte del Sole. Não esqueçam que este é o Conversa Semanal, rodado pelas rádios WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB. Se houver algum ruído de fundo, isso deve-se ao som ambiente, porque não tenho estúdio aqui no local onde gravo este programa. Yeah. cosa mi dici? Che cosa succede? Mi dici di cercare una casa per vivere insieme? Un grande giardino sospeso nel cielo e mille bambini con gli occhi dipinti d'amore. Allora i pensieri non sono illusioni, allora è proprio vero che io sto volando con te. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me. E nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me. E nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me. Ti ho portato insieme a me, ti ho portato insieme a me, insieme a me. Em 12 de janeiro de 2010, houve um terremoto no Haiti que matou mais de 200 mil pessoas, como vocês todos sabem. Segundo o que se cogita, esse terremoto no Haiti, que destruiu praticamente toda a estrutura de Porto Príncipe, pode ser o início de um novo ciclo de terremotos. Arquivos históricos mostram atividade sísmica nesta área ao longo dos últimos 500 anos. Não sei se vocês sabem, mas a ilha onde se situam tanto o Haiti quanto o Santo Domingo chama-se La Isla de la Española. Há uma falha geológica chamada Falha de Riquillo que transpõe a ilha de leste a oeste. E foi ao longo desta falha, a falha geológica de Riquillo, que houve todos esses terremotos devastadores. Lá pela altura do ano de 1718, houve um grande abalo sísmico na magnitude de 7.4 na escala Richter. A história, vocês todos já sabem. E nós vamos ouvir agora com Beckman Turner Overdrive, Hey You. Se você é daqueles idealistas que quer mudar o mundo, ouça essa música, Hey You, com Beckman Turner Overdrive. The circle game is brought me here, and I want my downtown. Este é o nosso Conversa Semanal por um pool de rádios via internet integrando o Brasil e a Europa, constituído da Rádio WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB. Bestialidade não tem limite. Imaginem vocês que foi levado a efeito na Áustria um baile em homenagem ao Terceiro Reich. O que me pergunto é como é que alguém pode conceber tamanha idiotice depois de todas aquelas mortes que houve durante o Terceiro Reich. Isso só pode ser fruto de uma mente doentia. A denúncia provém de uma organização internacional chamada SOS Racismo. A convidada de honra não foi nem mais nem menos do que a presidente da Frente Nacional Francesa, Marine Le Pen. Não compreendo sinceramente como é que alguém pode ter a indecência de lembrar atos tão escabrosos quanto os que ocorreram durante o Terceiro Reich. Dizem, e é verdade, que as guerras não servem apenas para morticínio. Estas servem também para apurar tecnologias de sobrevivência e, inclusive, testar novas tecnologias. Haja vista o surgimento do Fusca. Outro avanço importante da guerra foi a possibilidade de sintetizar petróleo a partir do carvão. Outra ainda foi a possibilidade de criar manteiga sintética a partir do carvão. Nada, no entanto, justifica homenagens ao Terceiro Reich. Vou rodar agora com o grupo sueco Harpo a música Moving Star. É a história de uma garota que não se contenta com a realidade diária de ter que ir à mercearia, etc, etc. Até o jeito com o qual ela fuma o cigarro, tipo Jane Fonda, a denuncia. Ouçamos então Harpo, Movie Star. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are a movie, movie star. You think you are a movie star, You should belong to the jet set, fly your own private Learjet. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet him with Bergman. He wasn't there or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. Star, movie star. You think Amigos, estamos de volta com esta nossa edição de Conversa Semanal por um pool de rádios via internet. E este pool é constituído da Rádio WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor, Lusitânia CB e agora, a partir deste final de semana, a Rádio Onda Nacional. Agradeço, aliás, o convite do nosso amigo Antônio Marcel para distribuir o Conversa Semanal também para esta rádio. Mas estive visitando uma agência bancária num dia desses e pude perceber a insensibilidade dos vigilantes que tomam conta do acesso à parte interna dos bancos. Compreendo bem que é preciso tomar cuidado, porque afinal de contas os assaltantes estão aí mesmo e se não se tomar cuidado, um banco é assaltado. Agora, há excessos em relação aos deficientes físicos. Alguém aqui no Brasil deveria entrar em contato com a Federação Brasileira dos Bancos e tomar sérias providências quanto a isso. Pois, quando eu ia para entrar no tal do banco, abri a pasta, como sempre faço, mostrei o material que havia dentro, mas o vigilante, não contente, queria que eu me despojasse de todo o material que havia na pasta. Imagina, nessa pasta tenho gravadores digitais, tenho cortadores de unha, tenho chaves disso, chaves daquilo, e mais cabos USB, cabos para isso, cabos para aquilo, quer dizer, eu teria que deixar ali, junto ao vigilante do banco, um conteúdo enorme. E mesmo assim não resolveria o problema, porque há muitos componentes metálicos na minha pasta executiva. Como resultado direto, tive que procurar uma outra agência do mesmo banco, onde o pessoal fosse mais amistoso. Tudo isso porque precisava fazer uma consulta, e essa consulta só podia ser feita no banco. Antes de chegar no outro banco da mesma rede, liguei para o gerente, me identifiquei, expliquei a minha situação, então o ambiente ficou previamente preparado para a minha chegada. Até parece que eu era uma autoridade. Cheguei lá, me identifiquei, então o vigilante do outro banco disse, o gerente nos comunicou e nós estávamos esperando o senhor. Muitas vezes, no exercício da minha atividade profissional, preciso consultar gerentes de banco. É fundamental que eu faça isso. Só que, se todas as vezes que eu precisar ir a um banco tiver que enfrentar uma verdadeira batalha campal, sinceramente, não sei se vale a pena. Mas o nosso Conversa Semanal vai ficar por aqui. Para preencher o espaço que resta, vou rodar um suplemento musical. Agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção dos diretores da WM Digital, do Canal 2 da Rádio Antena Web, do nosso amigo Oswaldo Bittencourt, da Rádio Grande Amor, do Carlos Carvalho, lá da Lusitânia CB, e também o Antônio Marcial, da nossa querida Rádio Onda Nacional. Desejo que todos tenham um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Bye, bye. talking low night.